Jefferson, ele curva esquerda, 5-4-3-1, nove, uma, 8-0. Ele está pronto para pushback finalmente, para comunicar. Cliente número 13, 9-1-3-4, vai. Pode olhar, número 5-0. Marquete está ajudante, previsto 02, aeronave vai iniciar o push agora, com 2. Certo. 63 no 1, iniciando 2, chama a taxa. 63-1, se controla a taxa, obrigado. 1-2-0-6-5, após o América, inicia e chama a taxa, 1-8. Autorizado, chama a taxa, 2-0-6. 9-1-3-4, autorizado, push back, chama a taxa. Autorizado, push back, acionamento, azul, 9-1-3-4, chamada para o taxa. Salvo, Salvador, bom dia, aqui na MSC, certo? 50. Direita, 350, 621. 6312, bom dia, taxi de alta, reporta antes 210. Resumo, resta uma navegação na Produ Serra Vitor 3, está autorizada ao final do procedimento terminado, a posse visual com a pista. Produ 366, vai reportar visual, autorizado o procedimento. 621. Salvador, bom dia, azul, 7-7-5-1, 5-1, 5-1-14, confirmado. Hotel Golf, vem falar 02, chama controle 1, 99, decimal 8, bom voo. Controle 1, 99, decimal 8, bom voo. Controle 1, Romeu Delta, Hotel Golf, contato radar na decolagem, tudo para o nível 260 na saída da El. 260 na saída da El, o Hotel Golf. Taxa Xanamia 3, ponto 1168 a bordo, 3 horas e 50, Galeão. Fiz no 1 direita, Índia, ponto 0185, ajuste 9014, boa viagem. Direita Índia, 1014, 295, ponto 061, obrigado, certo. Xanamia 250, Juliette, ponto 12. Ponto 12, tá. Da Juliette, prevista o portão 7. Portão 7. Gabi 182, voltar na Galeão. Canal 593, bom dia. Acione duplicação, terça, via chegada a Mário para o nível 060. Ajuste ao telefone 014. 060, 620, 014. Está aguardando, está ingresso. 2-1 visual, estou pesado. Corre, 1-1-8, é com uma 9-5-1-2. 18-9-5, por 6-2-1. Aguardar. Manifador, posição 2, está descontando. Gente, vai entrar em contato com a fé. A autorizado, 0, 6, 2, 1. Fala 7, curva esquerda, corredor Afonso, 35 milhas e retorna. 0130, transponder e controle 198. Só que já terá comida. Eu não, 198, bom voo. 198, grato. A 3896, está autorizado a assinar o procedimento de alerta que foi pistão 10 Sun Glide, pista para 2 ao 10, altimetrão 10 no 4, reporte estabilizado. Lançamento correto. Controle Salvador, 2770 da Azul, saída Coral. Azul 2770, contato radar na decolagem, tudo para o nível 180 na saída Coral. 180 Coral, livre da restrição. Azul 2770. 9134, parte 1 no Índia, ponto 10.1845, 1014, ajuste. Boa. O 2065 segue o azul, parte 1 no Índia, no ponto espera 1845 1014. Pega 95, seguindo o azul, voo 2060. Atualizando 4, contato 4, tudo bom. Para descida, conforme o meu Maicon com o Vitor. Chama controle 1998, bom voo. 098-03-304, obrigado. Azul, lançado 5-5-5-5 para o azul, tá participando? Aqui, mano. Grato. Salvador, fica com o senhor de fundo. Vamos ver contato com o radar na decolagem. sul para o nível 360, via saída Arbor, transição Eleva. Subindo 360, Arbor, transição Eleva, 3304. É 301, livre de colagem, 0605. Colagem autorizada, pista 0, 3, 3, 9. Boa, Eleva, 93, 304. Delta, eu vou autorizar direto o DD. Sente grato, eu vou DD para o Delta, eu vou. Desça para 510, altímetro no 0 no 4, aguardando transferência para a torre, o Papa Romeu Mike Corrêa. Nove controle, Xerané 3 do 9, obrigado, Xerané. 9134, ingresso via Charlie, ali mantém 11. Ingressa via Charlie, Ari Marcial, 9134. Puxa na M3, 1-1, contato radar na decolagem, suba para o nível 3-0 na Seretael, transição Motiva, da presença autorizado direto Leda. E direto Leda, sobe o 3-6-0, transição com Motiva 63, 1-1, obrigado. Torre 1-1-8, decimal 9-5. Decolagem 0 vento, 090 graus, 13 mais. Decolagem azul, 9-3-4. Dois Salvador, bom dia, mais de 30. Aqui é cobrita, porta na vertical do farol de Itapuã. Porta na vertical de Itapuã, 20. Bom dia, bom dia, 0 vento, 0 vento. Alô, torre 118, decimal 95. Boa noite, decimal 95, 39,3, bate. Até a Lima, 07. Salvador, 3896. 3896, check trem livre pouso no 0 vento, 090 graus, 139. Autorizado pouso 10-38, 96, poderia confirmar o vento? 090 graus, 139. Obrigado. Mais 19134, decolado 15, chama controle 119.8, bom voo. 119.8, obrigado, boa. Fox, tem a... Lista de Vale Transponder, se chama... Quando que é o do código? Gente, mantém a posição agora. 23896, só confirmando, tem a marcação do limite agora novo da pista? 280 metros deslocado conforme notas 20 do Lua, ok? Afirmo, não, só estou perguntando se tem marcação. Show aqui, ó. Obrigado. Oi, Salvador, mas que é bonito, vertical de Itapuã, visual contrato final, final, se autorizado, cruza final na retaguarda do Lilo. 23896, autorizado, eu prossegui a retaguarda do E2 na final da 1-0, reporte livrando o eixo final da 1-0. É, o Vitor, como é que é com o Vitor? Ok, mais que é serviço, autorizado para seguir a retaguarda do aeroporto e a ponta livrando a final da 1-0. Afirmativo, livre cruzamento, reporta livrando o eixo, mais que é serviço. Sierra tem condições de apoio de decolagem para usar o aeródromo na vertical da 2 Salvador? Tem chamado instruções. Decolagem no site vento 080 graus 130 nós. Após a decolagem, curve à esquerda para o cruzamento do aeródromo na vertical da Torre Salvador, utilizando o máximo possível por metro. Se 9:30, falamos no site de presidente, chama a sala em 1-2-1-1. Langa Covita, Porta Nacional, ano 7, como tráfego de colônia, ano 7, não interfere com sua aproximação. Tráfego de colônia, ano 7, ano 2, ano 1, só hoje, ano 7. 7, já fez a salva, é. Fox Sierra decolado, 1-8, é porta livrando o eixo de colagem da Langa. Porta livrando o eixo de colagem da Langa, Fox Sierra. Fox Sierra, evite sobrevoo da aeronave no Fox Sierra. Decota 3290 TV, escuta? 1211, 3296. 3191, nota 3296. Tá 3296, livrou. Tá. Pode, pode. Taxi Alfa, reporta esse teste de 3296. Alfa, repórter antes da Juliette, na 3296. Tima, continua aproximando a vaga, autorização de pouso. 9593. Alfa, 080 graus 1, 2 mais. Vita, e o pouso. Oi, Fox, Fox, Serra, livrou, isso da 1-0. Gente, Fox, Fox, Serra, vou ir na prova do pedágio e chamo o controle em 1-9-2-1-8, bom voo. Pedágio, controle 1-9-8, grato. É, correto, eu já não vou ver a sala, não está no site 4, por favor. Proa de pedágio para o corredor forte, 1-9-10. Para o controle? É, o Papa e Uniforme, Fox, Fox, Fox, Fox, Serra. Papa e Uniforme, Fox, Fox, Serra. É o Fox Sierra Fly, 1-9-0 com o corredor forte, ajusta o alfímetro 1-0, 1-4. 1-0, 1-4, vou... Pronto, litoral para interceptar o corredor forte, Sierra. Fox Sierra 14, Sierra 14, Sierra 14, na semana, 4-5. Pastor, 1-3, era 23, 1-3. Para o Galeão, no nível 100, aguarda a foto e vai apoiar. Já me chama pronto pra fora. Salvador, 1-9-4, para a cópia. Desde a tráfego em decolagem, assistindo no 0, sem condições de voar, você vai na proa 060? Afirmativo, proa no 060, cópia. Salvador 2-1, chama controle 1-9 decimal 8, bom voo. Recife, autoridade 370, decolando da 1-0, curva esquerda, Pucajamo, Aracaju. Aracaju, conforme. 5560, transponde 198, controle. 370, Recife, autorizado, Pucajamo, Aracaju, DCP. Decolando da 1-0, curva esquerda, Saracote, transponde 5560, controle de saída 198, gol 1184. Chama pronto, pushback, furamento 24. Tá pronto para o pushback e acionamento no portão 04, gol 1-1-8-4. Tá autorizado, só um ataque. Vira pushback e acionamento, gol 1-1-8-4. Fechar o corredor forte, 1-10. contato pela colaboração o Fox Fox Terra. Não, por isso, por favor. Área 311, conforme instruções do Centro Recife, após lida, vou direto pro base. Após lida, pro base, canal 6311, negativo. Correto, chama o Centro Recife em 125.1, alterno 133.95. 251.3395, é. Certo, após desvio, vou na Prodiduna. Desça para 213, altímetro 1014, está autorizado a final do procedimento LS, SP, tem um glass. Bom, Luiz, avançada após desvio, direita Duna, faz interceptação SP, para ponto na 105 aí. Então, 3304, controle. Procedimento 3304. Falador, o centro Recife, 128, décima 8, alterne 126, décima 0. 1-3, copia. Cruzado Salvador Galeão, uma centena, Diego 577, até Charlie Vitor Lima, a voz direto eu, segue com foto. Decola da 1-0, curva direita no perfil da Coral. Aciona 554-1000 transponder e o controle em 1 no 9.80, o Rumba 1-3. Para o táxi, chame de torre 1895, confirme o POV. Só confirmando, decola da intercessão até o 253 até Castilhar. Gente, para táxi, decolagem, torre 1895 e 14, boa. Já 9593 na alma. 9593, táxi de alta na porta antes da Juliette, portão previsto ao 62. As 4 estão falando de falar dos dois pontos, chama o controle 1, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, após conforme a nota do plano. 5472, o transponder 1982. Correto, no portão 3, chama a próxima inspeção. Na portão. Gente, é uma operação. Por favor, não. Vou pesar Azul 2770, serviço radar encerrado, 57 milhas, sudoeste de Salvador, suba para o nível 180 e chamador o controle IELS 120, décima 1. Suba para o 180, IELS 101, graças a Deus, bom dia. 17-090-03, mais após a decolagem, reporta para o cruzamento 0. Reporta para o cruzamento 0. Reporta para o cruzamento zero. Reportará para o cruzamento zero, no Novembro Alfa. 30 de autonomia. 184, direita Índia, ponte cara 1895, 1014, ajuste, Goiás. Ponte 14, direita na Índia, 1945, ajuste, já no trabalho. Corredor forte. Manterá sobre a regra de voo visual, corredor forte, girando a alta. 24. Prossiga. ATL autorizado 350, decola da 190, curva esquerda, perfil da PUCA, Jama, Aracaju, intercepta o pesolo 97, segue até Orago, após Orago direto. Aciona 5571 no transponder e o controle em 1-9-80, XNRM 1 no 4-0. 350 na cidade, decola da BS, curva esquerda, PUCA, Jama, Aracaju, vamos no 7 Orago, depois direto. 71 transponder, 19 controle, 1-4-0 no portão 2. Só copiei o nível. 350. Correto, no 2 chama pronto. Claro. Alô, 621, copia. Copia, 621, copia. São Paulo, Congonhas, 360 autorizado, tem o Pesuro 10 até Pubada, após o Pesuro 16, até Belo Horizonte, sai conforme. Decola da 10, curva direita no perfil da Dael, Leda, Mótica. 5564, transponder e o controle em 1-9-80. 360 autorizado para São Paulo, outro 10, até o Pazo, 16 até o BH, 17 BH, é o Lido Apótipa, está falando da 0, como foi direito, 64, 98, 92. Número 21, correto, chama pronto, espectramento, gate 9. Camarão. Então, tá bom, 1948, 1, para o próximo. 01, autorizado, chama. Posto do localizador azul 4207. Azul 4207, chame torre 118, mal de 5. 895 azul 4207. Torre azul 4207 no localizador. Azul 4207, bom dia, ajuste altímetro 0, rotei, se você não começar, agora você está livre. Largando pista livre azul 4207. O 1184, decolado 35, chama o controle 119.18. 19, 8. O 4207, o registro modificado para 1004, livre pouso, pista 10, vento 100 graus, 129, informa cabeceira deslocada 380 metros. Ciente da cabeceira deslocada de 380 metros, dentro de 100. O filme 110 com 12? 100 com 12. 100 com 12. Tá ok. Machado Travadas, o 4207. Azul 9134, controle. Azul 9134, controle Salvador. Escuto, Azul 9134. Azul 9134, serviço radar encerrado, 65 milhas nordeste Salvador. Chame Aracaju, 120.3. 120.3. 4, Juliette, portão 8. Divimento, passe a Juliette, para o 8, no seu rapaz. Bruno 648, após o pouso da aeronave na curta, a linha mantém no 0, só que teve a Charlie, cabeceira de local. Bruno, tá? Olha a passagem. A linha mantém no 0, vamos repassar. Livra à direita, seu solo foi 3-2, que chama solo em 1, 2, 1, decimal 1. Chama controle 1 no 9, 8, 1, 1, 1, 2, com controle, obrigado, bom final de semana, não tem fazer. Controle, tomador, 1, 6, 4, 8. Toma 648, contato radar, suba para a nível de voo 350 e saiu da Tuca. Tuca, subindo 350, 1648. Zona 739, bom dia, zona de identificação, deixa para nível de voo 050, via Cida da Mari. 050, via Mari, solicita 40, após o espaço, autorizado o Serra Vitor 366. Afirmo por quantos milhas irá ser passado Salvador? Aproximadamente 40 mais. Deixa a carga para passar aí, essa está de gentileza. Afirmativo, temos um tráfego agora, está na sua posição de 2 horas. 1,5 milhas, mantendo 1,10. Autorizado o táxi Abate 1, Taxa Índia, ponte 010, torre 11895, pode ser o time 0014. Abate 1 Índia, pode esperar a torre 295, 1014, 321. Também 312, após a passagem do banho da Gol Retaguarda, autorizado o pushback de treinamento, chamando o som para o táxi. Atenção, fechando a torre, 11895. Atenção, fechando a torre, 11895. Perdão, 11898, decimal 95. 1648, chame Recife, frequência 12545. Alterne 12685. Recife 125, assim alterna 12685 ou 642. Site da presente tem condição de impulsar. Vai buscar uma reportagem no site? Sim. Então meu alfa está voltando? Sim, a gente poderia confirmar para a ideal de saída? Autorizado em rimar que fez o direto, comprou a sul, controle 119, decimal 8, transponder 0134. Para acionamento de decolagem, chame a torre 11895, o ajuste de altímetro no 014. Falcon, 3 horas. É, 312, está autorizado o táxi via Patiuno, táxi Índia, Porto Perno 0, Torre 1895, corrigir seu time, turma 014. Táxi, Porto Perno 8, turma 9, táxi, obrigado. Romeu Alfa, informa um tráfego aproximando da final da 17. Aguarda para decolagem, ok? Para mim, eu vou 130, guardião 08. Autorizado, né? Pode pôr no fora do sol, venta 090 graus, 99 altimetros, 1014 no aeródromo, ok? A Romeu Índia mais Emirates, frequência livre. Uniforme, mais golpe alto, informa um tráfego de fulano do helicóptero próximo a 3 milhas. O nosso site não interfere com essa aproximação aqui. Vai fazer um cliente no final do ano 7. Conseguiu. Mike, golpe alto, livre curto, o nosso site dentro. 090 graus no ano. Gente, mais um Romeu Alfa, confirma então que ele sobrevoou. É um voo de recente com o secador a bordo, tá? Com o carro ECK 2 comandante. Gente, vai prosseguir e afastar quantas linhas? Cara, eu vou tentar ver se a pista estiver desocupada de Jauá. Eu vou fazer o check lá, senão eu vou regressar para o aeroporto de Salvador. Vai ser feito o recente no aeródromo de Salvador. Só chama o controle 119 desse voo, esse voo. 998, grátis. E aí, papai, Romeu. Controle, Salvador Gol, 1621, até 51. Vai prosseguir. Decolou bem, Mari, intenções é prosseguir para a pista de Jauá. Para ver como é que ela se estiver livre, vai permanecer fazendo o seu reset lá. Se não, vai regressar para Salvador, vai fazer o reset Salvador. Vai manter 500. 500 vai acender até 1.200, mas de início não vai ter 500. Certo, mas o meu alfa mantém as condições visuais, que a gente pega e faz escuro do controle. Já tô falando como é que é o alfa. 1621, contato radar, chuva para nível de voo 360, saída da EL. 360, Mabel, 621. De Salvador até 119, décima 8, transponder 5455. Autorizado 320 para Guarulhos, colatamento no ambiente até o Vida Mota. Atendido 190, Salvador. 198, controle 54, pronto. Então, 3179, protegimento está correto, são prontos se tiver acionamento. O Renato faz confirma estimar de pouso. Confirma estimar de pouso. Estimando o pouso. Copiado, frequência livre, Lima, Marte e Foco Trop. Brasil pro 230, aproximadamente 80 milhas. Bom dia. Esse é o nome 3192, bom dia, contato radar, suba para nível de voo 350, sai da PUCA. R3 Consola autoriza Aracaju, acenando 350, 6302. Aguarde coordenação com o centro de serviço, esse é o nome 3192. Vai lá, 6302. Autorizado direto a Aracaju. Peço Aracaju, braço. 372, baixa travada, voo 173. Mais uma ameaça, prossiga. Agora vai regressar, vai fazer o cheque do aeródromo de Salvador. Tem, Silvana, para a derrotatória, a porta do Golfo Campo. Rotatória do Golfo, apontará mais um Romeo Off. Autoriza da presença com a direta, acabou de chegar no centro. Guarde coordenação com a torre, mais um Romeo Off. Aguardando, vou dar a chave, vai por Pode Romeu Alfa autorizado, final da 17. Alfa? Desculpa, Michael Alfa. Autorizado direto, cabeceira da 17. Autorizado, Michael Alfa, visão com aeronave na final aí. Essa falta para fazer o mesmo que autorizado, acho que na torre 1895. Pois é, meu filho, olha, Michael Alfa. Alfa, papapá, Michael Alfa. Alfa, contando através do nosso diretor de Salvador. Nosso Salvador, senhor, só para título de informações, estamos fazendo um voo de cheque, conforme a instrução do secador, nós vamos permanecer na cabeceira 17 e nós vamos usar o 17 para o setor norte. Então vamos cruzar de ponta alguma na final da 10. Toda a manobra, toda a decolagem que fizemos, nós vamos fazer para o pro norte. Boa noite, 739, Salvador 67, segura em direito, chamação 1, 2, 1, decimal 1. 2, 1, 739. Michael Romeo Alfa, seu enamor, tem a cabeceira 17, confirma. Positivo, senhora. Toda a manobra de solo que será feita e toda a decolagem vai ser sair pelo setor norte para não interferir na final da 10. Gente, quanto tempo irá utilizar o 17 para a manobra? Mais ou menos uns 40 minutos. Gente, está sujeito ao tráfego, tem condições de liberar a pista caso necessário? Sim, senhora. Caso necessário, libera a pista aí, sai na área gramada até pelo desfazer. Gente, Mike Romeo Alfa, voltando através nós, que eu estou em Salvador. Pode Salvador, você parar, Mike Romeo Alfa. Fortaleza, nível 370, decola pistão no zero, curva à esquerda, saída Momofuti, via Upperzulu 19, após Bangu, Abucu, prossegue conforme rota. Controle Salvador, opera 119, cima 8, transponder 5015. Vamos para o desbloqueamento.